Um casal celebra as bodas de ouro. Oh, Rosalina, eu estava aqui a pensar se durante estes anos todos alguma vez me foste infiel. Ah, querido, tens nem a fazer essa pergunta. Sim, Rosalina, realmente gostava de saber. Era um gosto que eu tenho, quero saber a resposta. Bem, na realidade fui-te infiel, mas só 3 vezes. 3 vezes? Então, mas onde é que isso aconteceu? Lembras-te quando tinhas 32 anos, sim, querias começar o teu negócio sozinho, o gerente do banco não te queria emprestar dinheiro. Foi. E depois vem cá assinar os papéis do empréstimo, sem colocar quaisquer entrar. Sim, lembro-me. Oh, que... oh, fizeste isso por mim. Ainda te admiro mais agora. Então, quando é que foi a segunda vez? Olha, lembras-te quando estiveste às portas da morte, sim, com um ataque de coração e nenhum cirurgião se arriscava a operar. Sim, sim, sim. E depois o doutor andava cá a casa e operou-te aqui mesmo. Sim, querido, lembro-me. É incrível o que tu fizeste por mim. Meu Deus, o que tu fizeste por mim. Então, e quando foi a terceira vez? Olha, lembras-te? Há uns anos, quando querias ser presidente do clube de caça. Sim. E faltavam-te 24 votos. Ah,